alguém contando mais um caso de assaltante. Lembro um fato há muito tempo que recordo nesse instante. Pobre mãe banhada em pranto, numa cena emocionante, pede ao médico que salve o seu filho agonizante. O doutor um dia antes tinha sido assaltado, em legítima defesa lutou tão desesperado. O ladrão com a própria arma acabou sendo baleado. O doutor saiu com vida, porém muito machucado. Mas o médico bondoso, sem medir dificuldade, foi prestar o seu socorro por dever de humanidade. Pela estrada lama senta, tão distante da cidade, parecia até loucura enfrentar a tempestade. Viu no rancho com surpresa que o ferido era o ladrão, mas curou o assaltante que fez esta confissão. Ao doutor de corpo e alma, devo a minha salvação. Mais forte do que o ódio é a força do perdão.